Semana de Comunicação. Apoio Empresa Júnior, Papelaria Líder, Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo, Good Video, Livraria Sideral, Alex Sinder, Agatur e Frisoldas. Tenho 42 anos, sou cirurgião dentista, minha graduação inicial. Venho desenvolvendo um trabalho em administração. Fui professor universitário durante 9 anos e fiz duas pós-graduações fora da minha área, em gestão de negócios e gestão de pessoas. Trabalho desde 92 com liderança, equipe de alta performance e sou coach, tenho 3 formações internacionais e a gente vem desenvolver um trabalho. Hoje a gente tem uma empresa chamada RIDEX, R-H-I-D-E-X, Recursos Humanos e Ideias Multiplicadas. Nossa estratégia é justamente o seguinte: não existem sucessos empresariais sem pessoas de sucesso. Ok? Vamos lá, Filipão. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Oba, agora eu ouvi. Gente, 3 mil alunos nessa faculdade. Isso aqui é um monte de ideias ambulantes. É uma coisa muito grande. Eu fiquei arrepiado quando o Breder falou comigo aqui. Eu não sabia o potencial aqui, quantos alunos teriam tudo aqui, né? Eu achei fantástico e o entrosar, só de a gente pensar o quanto vocês entrosam, trocam ideias, essa semana é muito pouco para ser discutir a comunicação aqui dentro do campus. Esse é só o primeiro papo aí que eu queria falar, né? Mas meu nome é Felipe. Luiz Felipe, mas me chamo mais de Felipe. Sou engenheiro agrônomo. Trabalhei com multinacionais a minha vida quase inteira na área de negócios. E a coisa que mais me tocou já é o relacionamento humano. E eu vim junto com a Ari fazer uma pós-graduação na área de recursos humanos, trabalhar com coach, também tenho a mesma formação de coach que ele. E também trabalhamos muito com uma coisa chamada programação neurolinguística, que nos permite hoje trazer para vocês uma ideia nova, uma abordagem nova sobre comunicação. O próprio coaching utiliza muito a linguagem, né, a programação neurolinguística, e essa nova ferramenta, ela está sendo utilizada hoje no mundo, não é só profissionalmente não, é principalmente no lado pessoal, o ser humano se desenvolver como pessoa, atingir um alto grau de ser para depois fazer e buscar o ter. Nós vamos falar muito sobre isso aí. Ok, gente? Vamos lá, Ari? Bom, pode passar para a gente? Peço desculpas também pelo microfone. A nossa voz é bem forte, mas temos que usá-lo, né? Pode ir. Você consegue apagar isso aqui? Primeiro? Por gentileza. Bom, como eu disse, né, nosso trabalho, a gente está sempre junto. Eu e o Felipe, a gente está, todo o nosso treinamento e desenvolvimento, a gente trabalha junto ao mesmo tempo, tá? Isso já é uma forma diferenciada de desenvolver conteúdo. E a gente acredita, primeiro, numa coisa. É importante, toda hora que a gente for, tá, exposto a novas informações para transformar em conhecimento, a gente se permitir ficar confuso, a gente se permitir sair dos nossos paradigmas e construir novas realidades, ok? Então a gente vai pedir para vocês esvaziarem um pouquinho a xícara de vocês de conhecimento, não fazerem julgamento agora, a gente vai ter um tempo para avaliar isso, e entrarem no ritmo da RIDEX. A gente trabalha com comunicação estratégica porque a gente desenvolve uma coisa que está muito baseada em neurociência. Então, muitas vezes, normalmente, a gente não faz comunicação da maneira que ainda é colocado hoje. Então, existem algumas novidades, algumas coisas interessantes. Podem perguntar, fiquem à vontade. O ambiente é todo de vocês e nosso também. Aqui não tem professores e alunos. Eu e Felipe, a gente tem sempre essa visão de parceria total, ou seja, aprendizado. Até porque nós não ensinamos nada, vocês que aprendem. Do código de vocês, da maneira construtiva de vocês. Ok? Tudo bem? Bom, vocês sabem quem é esse rapaz aqui? Conhece a história dele? A gente consegue ler isso aqui bem? Vamos nos ajudar? No 3? 1, 2, 3. Peraí. Meu Deus do céu. Gente, para um pouquinho. Vamos lá. Na boa, vou tirar esse microfone. Não, mas bom, tem que... Eu tô brincando. Olha só. Nós agora, pedimos, né, para vocês fazerem o básico. Vamos ler, gente. Vamos pedir para vocês embarcarem nessa ideia. Senão não vamos dá lá. Certo. Ok? No 3 de novo, hein? 3. Beleza. Melhorou, né, Ari? Bem, melhorou bem, né, Felipe? Essa aí é uma primeira ideia do que precisamos ter na comunicação. É uma coisa chamada sinergia, né? O que vocês acham? Vocês foram sinérgicos? Lendo? Hein, gente? Perguntando? Sim ou não? Na primeira vez, não, né? Qual a definição de sinergia, pessoal? Oi? Mesma cadência. Ótimo. Quem dá outro conceito? O que é sinergia, gente? Gente, nós estamos vindo aqui para falar sobre comunicação. Se for só para nós comunicarmos com você, é fácil. Eu boto um gravador aqui na frente, ligado ali no pendrive, uma musiquinha, um negócio, vai o tempo todo. Agora, a comunicação efetiva é a troca que a gente faz aqui. Então, nós estamos perguntando, o que vocês acharam da sinergia de vocês ao ler aquele texto, aquele pequeno texto? Muito baixo. Então, sinergia envolve tom de voz, envolve uma energia contínua, um fluxo único, mas o quê? O que envolve essa energia para que esteja bom? Olha só, precisa ser todo mundo homem ou só mulheres para fazer algo sinérgico? Precisam ter os mesmos talentos ou podemos ser pessoas diferentes e trabalhar sinergicamente? Bom, então esse é o grande segredo de sinergia. Reunir talentos diferentes com o objetivo, estrategicamente, de resultado único e contínuo. Missão e visão juntos, né? Olha só, presta atenção numa coisa, pessoal. Nossa forma de trabalhar foge, do nosso academicismo. Então, a gente precisa que vocês se libertem disso e venham para cá. A nossa ideia é que o conhecimento aqui seja construído por vocês e não pela gente. É a troca, não é só passar da Ridex para vocês. Estão percebendo isso? Por isso que existem as perguntas. Então, vamos ver se a gente consegue melhorar? Olha só, esse é o primeiro passo para a comunicação estratégica. O que é isso? Baixar a bola e não ter soberba. A gente vai chegar ao estágio evolutivo de se comunicar bem, neurocientificamente falando. Então, o primeiro estágio, a primeira ideia é justamente perceber que todo mundo pode aprender. Porque todo mundo pode contribuir para o seu crescimento, para o seu propósito. Ok? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Todos nós sabemos alguma coisa. Beleza. Palmas para vocês. Palmas para vocês. Olha só, pessoal. Algumas coisas interessantes em comunicação tem que estar bem sacado, tá? Olha só, o que é engraçado? Na hora de vocês comemorarem um jogo de futebol que seu time perdeu, você até infarta, né? Buzinar incessantemente, incansavelmente no trânsito. Você também comemora. Então, a gente está sempre comemorando fracasso. E na hora que a gente tem que comemorar o reconhecimento de algo que foi feito coletivamente... A gente não evolui. Então, a gente acabou de reconhecer que vocês tiveram um ótimo talento. O ser humano está sempre reconhecendo os fracassos dele, esquece de comemorar as conquistas. Palmas para os senhores. Isso é importante. Isso é importante por quê? Porque isso aqui é extracurrículo. Isso é como você vai se portar lá fora. Muitas pessoas entram, tá, com um ótimo grau de conhecimento, mas não constrói relacionamento. Então ele é demitido. Como a gente já tem mais de 100 empresas que a gente trabalha, a gente vê isso perfeitamente. Muito ótimo conhecimento X, ótimas notas, mas não consegue se relacionar. Por isso, a semana da comunicação é fantástica. Concorda, Filipão? Ou seja, a comunicação está em péssima evolução. É trabalhar o cognitivo e o emocional juntos. Isso aí nós vamos continuar falando para vocês. Próximo. Vamos lá. Ih, gente, o que é isso aí, gente? Não ouvi. É um monte de brasa? Essa brasa, como é que está o estado dela? Está quase apagando, não está? Como é que a gente tem que fazer para isso aí voltar a pegar fogo? Aliás, vamos fazer outra pergunta para eles. Isso aqui pega fogo ainda? Será que pega? Pega? Se abanar bem? Vamos lá, pessoal. Vamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem ajudar a gente? Alguém deu ideia de abanar, né? A gente consegue soprar aquilo ali? Consegue? Beleza, então vamos fazer? No 3? No 3. Olha só, aqui tem pessoas do curso de publicidade e comunicação, é isso? Publicidade e jornalismo. Então tem que se permitir sonhar, tem que se permitir criar, intuir, concordam? Sonhar também, né? Vamos nessa, segura o chiclete, hein, galera? No 3 vão todo mundo soprar? Isso é triste. Vamos lá? Bota a mão na cabeça, pessoal da frente. Vamos lá. No 3? 1, 2, 3. Vamos soprar, galera. Beleza. Sopra mais, galera. Sopra mais. Beleza. Mesmo assim, você pode contribuir. O pessoal que está com asma, tranquilo. Olha só. O que vocês perceberam ali, galera? Pessoal, o que está em pauta nesse momento aqui? Hein? Traduz isso para a vida. Trabalho em equipe. Fogo. Perseverança? Tem que perseverar na hora de soprar, né? Uma brasinha humildinha, né? E quando a gente sopra uma brasa, né? Quando a gente vê que ela está quase apagando, né? A gente quer fazer o que com aquela brasa? Fazer um churrasco, né? Mas para fazer churrasco você precisa de ter uma brasa boa, viva, queimando bastante, né? Bom, vou fazer uma pergunta. Olha só, pessoal. É mais fácil você se propor a soprar ou apagar aquela brasa ali e fazer outra? É. Então, encarem aquela brasa ali como pessoas. Exatamente. Pessoas não são descartáveis. Quando você for se comunicar com alguém, entenda o que está por trás da comunicação estratégica. Tem gente ali. Pessoas só precisam, às vezes, de uma fala, de um gesto, para sair do zero e atingir o máximo do seu potencial. Comunicação estratégica é também desenvolver os seus potenciais internos. Me comunicaria muito mal se o meu potencial interno estivesse fragilizado. A gente acha que comunicação é só daqui para fora. Primeiro, é como eu processo aqui dentro. Depois, como eu externo isso. Ok? Então, gente, tem momentos que uma pequena sopradinha, né, a gente consegue fazer uma grande fogueira. A gente consegue pegar uma pessoa, né, num estado mormente, num estado ruim, e transformar ela em potencial, né, resultante, com potencial graúdo. Isso se chama coaching. O coaching é um soprador de brasas. O coaching é o processo. O coach é o que atua. Nós trabalhamos com a consultoria coach. O nosso papel é pegar os pontos fortes, mostrar que eles existem, apoiar e soprar essa brasinha naquela vida é uma grande fogueira. E para se fazer isso, acho que uma das maiores habilidades que nós precisamos é exatamente a comunicação. O dia a dia de hoje está repleto disso, gente. Fica legal, né? Para vocês fazerem essa brasa virar fogo, vocês tiveram que ter disponibilidade. Vocês tiveram que ouvir, de certa forma, de maneira estratégica. Coragem. Então, quando a gente for fazer comunicação estratégica, precisa reunir alguns recursos. Tá? Vamos lá, pode passar. Não precisa guardar o que está em cima, não. Isso aqui, ó, é o ideal. Tá? Comunicação estratégica, ou coach, ou qualquer outra ferramenta neurocientífica, é ajudar pessoas a aprender ao invés de ensinar algo a elas. Ok? Essa é a ideia. Entenderam a lógica da comunicação estratégica? Pode passar, Lanzinho. Vocês conhecem esse senhor aí? Já ouviram falar dele? Já ouviram falar desse rapaz? Peter Drucker. Esse rapaz foi um dos criadores da cadeira de administração no mundo. Um dos maiores comunicadores. Tá? Tem alguns livros interessantíssimos. Ele contrapõe economia com sociedade, negócio com pessoas. Ele nasceu em Viena e morreu em 2005, com 96 anos. Então, leiam sobre a vida desse rapaz, vocês vão entender o que é comunicação estratégica. Tanto a nível de administração, liderança, negócios. Isso aqui é uma enciclopédia ótima. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Isso é pensamento estratégico. Tá? Bom, vamos lá. A evolução da autoridade. Nada pessoal. Nada. Mas nós estamos evoluindo ainda. Calma aí que vai ter outra coisa. A comunicação está igual, né? Gente, quem que vocês acham que consegue evoluir? Quem? Quem é o grande... Quem é o mais apto a evoluir? Quem é? É o mais inteligente? É o mais forte? É o mais forte. Quem é? Quem tem disposição... O que mais? Quem tem disposição para quê? Depende do ambiente. Eu gostei dessa resposta. Beleza. Quando se fala depende do ambiente, que traduz em que palavra? Quem falou da adaptação? O seu nome é? Palmas para Carolina. Palmas para Carolina. Ela falou adaptação. Olha só, eu diria que são as palmas muito ruins. Então a gente pode melhorar, né? Palmas para Carolina. Vou comemorar, palmas, galera? Ótimo. Olha só. Comecem a usar essa estratégia de reconhecer o que é bom. Senão você vai chegar, sair daqui, quando você for para o emprego, primeira olhada que o cara for olhar para você para te selecionar, você está olhando para baixo, num desânimo total, só focado nas suas falhas. Vamos lá, Filipão. Passa para a gente, Breda, por favor. É isso aí, ó. Essa frase é antiga, hein? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas os mais capazes de se adaptar às mudanças. Charles Darwin. Vamos lá, lá. Bom. Século XXI. Felipe. Sim. Vou perguntar uma coisa interessante, olha só. Criador ou criatura? Áreas aqui de altíssimo nível de criação. Inovação, criação. Criador ou criatura? Massa crítica ou arquétipo? O que é melhor, gente? O que é arquétipo? Tem dúvida? Tem dúvida? O que é arquétipo? Olha só. Quando você vai lá em Milão e alguém lança uma moda, um modelo novo, tá? Depois que aquilo se multiplica e gera massa crítica, aquilo vira uma tendência. Mas a invenção é o arquétipo, é a mudança, tá, que gera massa crítica. Às vezes você pode fazer uma invenção e ninguém comprar a sua ideia. Isso gerou massa crítica? Então é arquétipo? Massa crítica é a mídia, então. Não, né? Massa crítica é Justamente. É muita gente te copiando. Ok. Então, é criação ou cópia? O que, é que vocês querem sair daqui? Você quer sair daqui para fazer mais a mesma coisa ou mais do diferente? Só que ser diferente não resolve o problema. Tem que ser diferente e traduzir essa diferença numa linguagem que atinja e forme massa. Senão você não vende sua ideia. Se você não tiver comunicação estratégica... Facebook, né? YouTube, Facebook, internet... Né, Ali? Facebook foi um grande arquétipo. Né? Twitter, aquele primeiro que todo mundo largou, Orkut, né? Aquilo bombou, né? Cadê seu celular? Tá aí? Tá. Por que que... Deixa eu achar. Aquele rapaz que disse que quando você sabe a data da sua morte, você aprende a criar e esquecer porque você não tem mais tempo para ficar pensando em coisa pequena. Então as grandes coisas aconteciam. Arquétipo. Ó, Steve Jobs cansou de pôr arquétipo. Tem gente que ficou 6 dias sem comer, sem dormir na fila para comprar o número 5. Não tem? Não saiu na televisão isso? Isso é massa crítica, meu irmão? É. Uma massa crítica gigantesca. Agora, que veículo de comunicação ele usou para conquistar isso? Começar a pensar nisso, né? Esse é que é o grande detalhe. Você ter a criação. Tem muitos inventos que ficaram na história. Teve inventos que uns inventaram, outros pegaram e conseguiram divulgar e atingir a massa. Né? Então não é só criar algo novo. É se identificar com o que é necessidade e desejo de outra pessoa. Isso é comunicação estratégica. É atingir o que a pessoa precisa. Passa aí pra mimãozinho. O que é ser criador, gente? Vamos ler junto, pessoal? Olha só. Vocês sabiam que enquanto vocês escrevem, o cérebro aprende de várias maneiras. Quem quiser ativar esse cérebro, esse aprendizado em mais de 90%, escreva... Fale, discuta, contextualize. Você vai aprender muito mais do que só ouvir ou só escrever e ouvir. Ou só escrever, ouvir e falar. Tá? Isso é mecanismo cerebral de aprendizado. Quem trabalha com organogramas, quem trabalha com síntese, fixa horrores. Não, o sistema representacional, o ser humano usa toda hora. Rapidamente, que o Ali está falando, é o auditivo, o visual e o sinestésico. Então, a comunicação tem que atingir esses três pontos. Se eu estou comunicando com uma plateia aqui que eu não sei se ela é mais auditiva ou mais visual ou mais sinestésica, eu tenho que trabalhar com os três pontos que sensibiliza cada um de vocês o melhor aprendizado. É a fala, é o áudio, é o questionamento que faz vocês vivenciarem, questionarem, perguntarem. É esse processo. Então, isso tudo, a Ridex, o Ari e o Felipe, a gente trabalha de uma forma com nossos cursos, nossas consultorias, desenvolvendo e aplicando esses conceitos. Né? São coisas, talvez, não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas está dentro do âmbito da neurociência. Vamos lá, gente? Vamos ler, então, para cumprir isso que eu estou falando? O que é ser criador? No 3, hein? 1, 2, 3... Vamos lá. Esqueceu de falar que a gente é uma dupla de peso, né? Entenderam o que é o arquétipo? E bem-humorado. Entenderam isso? Gente, perceba aquela última frase lá. Aquilo ali, quando falam, eu fico arrepiado. Realmente me dá assim, uma sensação muito confortante. Aquele que pensa e provoca pensamentos. Então ele está dando assim uma oportunidade do terceiro virar criador também. É um líder que cria líder. Então, olha só, é uma sequência. Ninguém precisa ser criatura. Nós nascemos no mundo para ser diferentes e somos todos diferentes. Né? Então, para isso é que está ali esse ponto. A gente tem que parar de desligar o piloto automático da vida e começar a estar presente no aqui e agora para poder absorver essa filosofia, absorver esse momento único que é o seu momento. Olha só, o que o Felipe está dizendo é o seguinte, quanto mais estado de consciência eu tenho, quanto mais eu executo para melhorar aquilo que eu sou, maior é o meu ganho naquilo que eu posso ter. Ou seja, não é o contrário. A estratégia de trabalhar é justamente essa. Por isso que quando a gente vai comunicar, né, quando a gente vai falar, pensar, emitir ideias, a gente tem que estar no presente, tem que estar aqui. Senão você perde detalhes, sua percepção diminui. E aí o seu cérebro funciona muito mal. Aí você começa a fazer... Claro! Alguém tem namorado aí? Ou namorado? Ou namorado? Ou namorada? Tem? Já chegaram... É, dificuldade de assumir, né? Já chegaram, assim, você não estressa, você não tava nem... Aí você chegou perto da sua namorada, sua esposa, começa pá, pá, pá. Você não desligou, não, tá? Aí você fica assim, justamente. Amor, o que você acha? Eu acho legal. Acha legal? O cara acabou de morrer, tu não ouviu nada, né? Realmente. Você não tava no estado de presença. Quando eu tô no estado passado ou no estado futuro com ansiedade, eu não me comunico. Vamos descobrir por quê. O exemplo do carro também, né? Parece que a gente vai dirigindo e passa um tempão, você já passou por um lugar que nem percebe. O estado de presença é tudo que nós podemos dar de melhor pra gente, gente. Olha só, galera, isso aqui é muito maneiro. Olha só, preste atenção nisso. Cuidado com a Rosa, hein? Olha a Rosa. Olha, pode ir. Ó, eu leio as duas primeiras... As duas primeiras e você lê as duas segundas. O significado de sua mensagem é a... Resposta que você obtém. Meus amigos, cuidado. Quando você mede só aquilo que você fala. Você só entende a sua capacidade de se comunicar quando você mede aquilo que retorna para você. Essa frase ela é importantíssima, porque nos obriga à avaliação do que nós falamos, né? Você nos obriga a avaliar o que nós estamos comunicando. Que legal. Obriga a pessoa que emite a ideia de quê? De se responsabilizar por dar validade e consciência a ela. Você passa a ser criador, né? Você passa a ser responsável pela sua ação. Não, eu falei, vocês que entendam. Não, sinto muito, mas eu sou participativamente responsável. Se vocês não entenderam, a gente tem que recriar a estratégia para vocês perceberem, porque o meu objetivo é que vocês entendam. Quem é responsável... O objetivo de quem fala não é falar. O objetivo de quem fala é o quê, Felipe? É se fazer entender. Justamente. Quem emite a comunicação é que é responsável pelo entendimento. Por isso que tem um monte de propaganda e marketing, um monte de coisas que as pessoas fazem, o cara não saca, não foi. Porque ele está... Ele só tem o compromisso de fazer. Espera aí. Cadê o retorno dessa ideia? Qual é a estratégia? É só falar? Não. É como as pessoas vão entender aquilo que eu estou dizendo. Bom, isso é um exemplo bem claro. Pode ir. Engraçado, mas olha lá, claro. Gente. Dá uma percebida aí o que está acontecendo nos quadrinhos. É um jeito de se comunicar, mas... Né? A comunicação foi efetiva, gente? Foi? Eficiente? Mas ele disse, ele mostrou, não mostrou? Olha lá. O que ele tem que fazer com esse resultado? Mudar a forma de agir, transformar novamente aquilo que ele queria fazer em outro código para ser interpretado e desvendado. Você acha que esse animalzinho entendeu o que ele fez? Entendeu. Certinho, porque o entendimento é dele. Olha lá. Vamos lá. Pode ir, falou, galera. Vamos nessa. Vai lá. Então, gente, o que importa é o que o grupo percebeu de sua mensagem e não o que você pretendia dizer. Isso é muito sério. Isso é comunicação estratégica. Tá? Como a gente vai perceber isso? É avaliando. São perguntas. É o contexto. É o preparo à comunicação. Vamos lá, Brad. Bom, então cuidado. Tá? Justamente. Ótimo. Vamos interpretar essa foto aí, gente. Olha, alguma coisa está querendo dizer para vocês. Qual o significado para vocês? É, um é chamar atenção, o outro é? Não ouvi, vamos lá, gente. O sol está forte. Quem mais fala? Alguém falou improviso aí? Improviso. Legal. Olha só quanto significado tem aqui dentro da sala, né? Acho que cada um vai descobrir um significado. O jeito dele vender mais rápido, né? Olha lá, supõe-se que é um produtor rural, né? Olha só, entendo o que o Felipe está falando. O Felipe falou uma coisa, olha só. Depois a gente vai entrar nisso justamente que ele falou. É, nós estamos preparando outro significado diferente. Percebam isso. A gente vai ver como é que o cérebro funciona para acontecer isso. Então, mais uma vez, pode ir lá. Gente, olha só. Como se percebe a comunicação? Já matou. O que é mais importante na comunicação? O quê? Vocês sabiam que não era o conteúdo? Vocês sabiam disso? Sabiam? Que não é o conteúdo? Sinto muito, gente. É igual Papai Noel, não existe também, não. O conteúdo não é o mais importante na comunicação. O que é mais importante na comunicação? Não. A comunicação humana, tá? Vamos colocar isso como comunicação humana. São três parâmetros que a gente está trabalhando, tá? Conteúdo. Conteúdo. Quando eu estou falando com vocês assim mais alto, ou então quando eu falo mais baixo. Alguém já falou em cima. O que que representa? Tom. Tom de? Tom de? E? E o terceiro e último... Comunicação não verbal, corpo. Desses o último três, seria o... Qual é o mais importante? Hein? É a fisiologia, é o tom de voz ou... Fisionomia, perdão. O tom de voz ou o conteúdo? Qual dos três é o mais importante? Fisionomia, que é o gestual. Vocês têm certeza? É isso aí. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Daquilo que vocês falam, só 7% tem importância para quem vê vocês. Daquilo que vocês falam, 38% é a grande importância que se dá à maneira de como você projeta sua voz. E 55%, pode passar, Lanzão. Obrigado. A Lanzão está me sabotando. 55% seria o quê? Não só a fisionomia, todo o seu corpo. Tá? Se eu chegasse aqui e ficasse assim, ó. Tá passando? Aí, pessoal, que legal, acho muito legal isso, acho importante, tom de voz, muito maneiro, isso é legal. Tô feliz? Estou animado? Estou vivendo? Estou aqui? Então, meus amigos, quando você vai se comunicar, você tem um compromisso primeiro com você. É esse aqui. É o compromisso interno. Lembra que a gente falou de comunicação? Primeiro, comunicar-se. Você consigo mesmo, você com seu sistema. Senão, o que sai daqui de você vai mal. Por isso que a gente desenvolve o trabalho de comunicação com ferramentas de programação neurolinguística e coach. Vamos lá? Quer falar, Felipão? Manda ver. Não, vamos lá. Pode ir, mano. Bora, Lanzinho. A tradução é essa, volta, né, gente? Aí, volta aí, deixa só. Eles gostaram da pessoa. Eles gostaram do. De novo. Que bonitinho. Gente, você... ali vai traduzir, né? Você é a mensagem. Viu como o ursinho lá deu uma mensagem bonita pra vocês? E o mais importante, né, é tão você a mensagem, porque os gestos das pessoas, a fisionomia, ela é única para cada um, né? Sim ou não? Hein? Isso. Agora, se o cara é um deficiente visual, ele vai perceber mais por onde? Pelo tom de voz vai ser muito... E quando você fala no telefone, então? Então, né? Tem que fazer o que o Felipe está dizendo para vocês. O que o Felipe está falando para vocês? Contextualizar. Se adaptar, né, gente? Você sabe que o cara está de brincadeira com você por telefone, sabe? Esse cara está de sacanagem, olha. Sabe? O tom de voz, ele gera... Ele vai para 93%. E é isso mesmo, seu cérebro lê. Tá? E quem está trabalhando só com isso, né, vai observar cada vez mais. Pô, o que é legal essa frase aqui? Olha só, você é a mensagem, galera. Então, se você é a mensagem, você participa dela efetivamente. Você não dispara a mensagem. Você está inserido nela. Você faz parte dela. Ok? Eu diminui a voz porque o microfone... Vamos lá. Eu falo muito alto. Vamos lá, gente. Mais uma vez, mais uma coisa importante. Vai, brother. Manda lá. Manda ver. Entre no mundo das pessoas. Não adianta se comunicar sem saber o que o outro precisa, necessita e deseja. Isso aí que já falou, né? Isso é sério, né, Felipe? É seríssimo. Porque você vai buscar o entendimento para ele. Você quer que, a pessoa, que o receptor entenda. Como que ele te entende? Só falar uma coisa aqui. Estrategicamente, quando o Felipe mostrou o telefone... Aquele lá, aquele iPhone, tudo, esse monte de tablet, esse monte de modificação. O que, que isso tem em comum com aquilo ali? O que está acontecendo hoje? Fala. Inclusão digital. Mais o quê? Globalização, inclusão digital. Isso provoca o quê, gente? Uma interação maior, concordo. Globalização. De que forma? Globalização, para quem não tem significado para ela, adianta? Alguém sabe o que, que é isso? Globalização só serve para quem se significa com ela. Então, o grande lance é o significado. Vamos lá, Felipão, pode mandar. Então, vamos lá. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Pode se falar. Vocês querem que um homem escute vocês, fale a língua de vocês. Se vocês querem que o homem entenda e compre a ideia de vocês, fale a língua dele. Isso é comunicação estratégica. Por isso que é importante saber para quem eu vou falar. Qual é o objetivo disso? Porque senão, quando eu não faço isso, eu não faço parte da mensagem. Aí quebra-se o ciclo. De quê? De troca. Porque senão gera interesse. Gente, então vamos lá. Mais um pouquinho de ideias. Comunicação estratégica é uma emoção equilibrada, espontânea, assertiva e ética. O que nós podemos falar dessas quatro palavrinhas? Olha que legal. A gente buscou traduzir essa comunicação dessa forma pelo seguinte: emoção equilibrada. A gente transmite o melhor do ser humano. A emoção desequilibrada é a raiva, a violência, várias coisas, né? Ela também faz parte da comunicação, infelizmente. Espontânea, porque vem lá dentro do coração, é espontâneo, ela não é forçada. Quando você é espontâneo, você ganha confiabilidade. E a confiança é o cimento das relações. Ok? Assertiva. Porque eu não me rebaixo para comunicar. Eu não me coloco numa posição inferior. Pelo contrário, é uma troca. Né? A assertividade, ela tem que existir. Senão a gente acaba se apagando, apagando nossa luz para que do outro sobreviva. Isso não é justo. É o ganha-ganha, né, Felipão? É a política ganha-ganha. E a ética, gente? O que é a ética? Né? A gente traduz isso numa pequena frase: a ética é a prática do bem. Para não ter muita discussão, né? A ética causa um turbilhão de discussão. Mas traduzindo dessa forma, a gente tem certeza que está fazendo o melhor possível com a comunicação. Ok? 25 mil horas de voo, gente, o que significa isso? Vocês conhecem essa frase no jargão dos pilotos, dos grandes aviadores? Oi? Experiência. Mas só que é uma... Se a gente puder aumentar essa experiência. Aumentar essa experiência. Como é que seria? Vira o quê? Vira o quê, gente? Quando você é super experiente, é mega experiente. Hein? Tem que subir. Você vira o quê? Oi? Expert. Ok, expert, mas tem uma palavrinha mais bonita no nosso linguajar, no nosso português. Nosso? Oi? Nosso mestre, a maestria. Palmas pro nosso amigo ali, ó. Galera, galera, vamos reconhecer? Olha só, profissionais precisam reconhecer talentos, senão vai passar na mão dele e ele vai deixar sair. Aí o outro do lado pega. Talentos aparecem nas horas mais inusitadas. Vamos reconhecer, por favor? Grande. Beleza? Muito bom. Gente, 25 mil horas de voo. O que que o piloto precisou fazer, hein? É voar, mas quase dormir dentro do avião, né? Quase viveu dentro do avião. Beijou a poltrona. Um pouco quieto, dos detalhes, né? Outros detalhes. Vivenciou a vivenciar a comunicação é isso. Se você vivenciou o voo, para você ter maestria na comunicação, você tem que, a partir de hoje, vivenciar a comunicação. A forma, o como, meu projeto de falar com o público, com os amigos, com a família. Ok, gente? Pessoal, o que vocês estão começando a perceber aqui? O que que tem ali? Hã? Ilusão? Ilusão de ótica. Vamos lá. Mas o quê? Para você falar que tem uma ilusão de ótica, você está usando que significado você está usando? Esse... Quem falou? Muito bem. Está usando a percepção. Vamos aplaudir. Seu nome é? Muito bom. Muito palmas para a Jéssica. Vamos começar a embarcar no barco. É isso vocês mesmo. Vocês perceberam ali o rosto e o cálice? Todo mundo percebeu? Ok. Isso também... Nós vamos falar para vocês como é que a percepção se forma no seu cérebro. A percepção ela faz parte, então, de quem está recebendo a comunicação. Quer dizer, na verdade, todos, né? Percebem de uma forma, quem comunica e quem recebe. Mas temos que trabalhar isso aí para poder e poder edificar a comunicação estratégica. Vamos percepção, lá. Percepção, então, é comunicação. Tá? Vamos lá, gente. O que é aquilo ali? Cada um vai ter o quê? Uma visão diferente. Perspectiva. Uma perspectiva, diferentes, uma percepções diferentes. Ou até parecido. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos ler, galera. Olha que legal. No 3, hein? 3. Horrível de novo. Muito ruim de sinergia. Tá caindo o pique, hein? Uma energia no e 3. Sinergia, gente. 1, 2, 3. Vai. Todos nós sentimos para dar sentido ao mundo. Ó, vocês já mudaram a nossa percepção. Viu? Vamos lá, Felipe. São enérgicos, né? Olha bem, olha, mas olha o que vocês acabaram de se... Quando a gente lê e escreve, a gente se compromete, tá? Seu cérebro pensa assim. Nossos sentidos para dar sentido ao mundo. Então, olha só. Cada um tem um significado de mundo. A realidade, ela existe, mas existe uma coisa chamada mapa. Cada um tem uma forma de ver o território. Vocês não pensem que o mapa do Brasil é a cópia fidedigna do território brasileiro, não. Porque não é, concordo? Mapa não é território. Aquilo que você percebe não é a realidade. É a sua realidade. E okay? Quais são os sentidos aí, gente, que estão envolvidos aí para perceber esse mundo? Audição, visão, olfato, gosto, tato... É basicamente aquilo que eu falei para vocês antes. É o auditivo, o visual e o sinestésico. O sinestésico é o tato, é o sabor, é o cheiro. São essas modalidades aí da neurociência que fazem você perceber o mundo. E nós vamos falar o que acontece quando vocês começam a perceber usando esses sentidos. Vocês não, todos nós, né? Vamos lá. Não, olha só. Oi. Lembra que a gente colocou uma estratégia aqui interessante para se comunicar? Isso. Meus amigos, olha lá. Quem gosta de se comunicar, tem, estrategicamente, precisa repensar isso aqui. Ali tem certas coisas ali interessantes que a gente pode aplicar na vida da gente. Eu vou ler um, você lê outro ali, para a gente fazer mais rápido. Não existe fracasso, e sim resultados inesperados que servem de feedback para melhorarmos o processo. Se o que você está fazendo não está funcionando, procure fazer outra coisa. A vida é um eco. Se eu digo um, eu não vou ouvir dois. Einstein já falava, né? A ignorância é você repetir a mesma ação esperando um resultado diferente. E muitas vezes a gente, o ser humano cai nessa, né? Vamos lá. As pessoas respondem à sua própria experiência e não à realidade em si. Significado. Perceberam isso? A sua própria experiência. Todas as experiências que o Felipe adquiriu na vida dele, né, são que me dão um poder de perceber o que está acontecendo no meu dia a dia, no meu aqui e agora. Olha só, agora eu e o Felipe vamos devagarzinho, para vocês entenderem bem como acontece essa estrutura de análise no seu cérebro. Ok? Bem didático. Primeiro, passo a passo. Primeiro você tem uma estrutura. Aquele ali é qualquer um de nós. Então pode se colocar no lugar dele. Ali, ó. Realidade externa. É aquilo que você... está vendo na hora, no momento. Agora. Aqui, agora. Então, se você estiver olhando para o lado, estiver olhando para o Felipe, para mim, para a cadeira, cada um está na sua realidade, ok? O cérebro está funcionando assim, ó. Filipão, começa. Vai, Alanzinho. Vamos lá. Portas da percepção. Você está percebendo algo em sua volta, né? Então, olha só. Tem que ter uma porta. Qual é a porta da percepção? São os... Ois? Vamos só lá. Olhos? Ois sentidos. Ah, muito bem, muito bom. Então, olha só, lá. Os sentidos são chamados dos primeiros filtros que nós temos. São filtros sensoriais. Filtros sensoriais, gente. Olha lá, visão, tá? Audição, olfato, tato e paladar. Ok? A primeira filtragem que acontece é essa. A primeira percepção é aí. Você já está filtrando alguma coisa. Vamos lá. Segundo. Agora vem outros filtros. São os filtros neurológicos. Os filtros neurológicos são feitos de quê? Acabei de falar aqui para vocês, hein? Da experiência humana vivida. Ok? E isso se manifesta na fala. Isso se manifesta daquela forma lá. Na expressão. Então, quando você... depois eu Felipe vou falar três frases interessantes para vocês perceberem. Quer falar de uma vez, Felipe? Olha lá, omissão, os filtros. Da omissão, distorção e generalização. Vou falar uma frase aqui rápida para vocês de uma coisa interessante que a gente sempre diz. Olha só. Isso nunca dá certo para mim. Tá usando... Tudo acontece de ruim comigo. Tá usando vários filtros aí já. Vamos fazer pequenininho. Tudo de ruim sempre acontece comigo. Cara, eu sempre fracasso nessa prova. A gente não fala isso? A gente fala assim, ih, quebraram meu computador. Né? Quando você fala, quebraram meu computador, você está omitindo o sujeito. Então é omissão. Quem quebrou? É uma omissão. Olha só como é que percebe esse metamodelo. A distorção, como é que ela é? Pô, Ari hoje não me deu bom dia, ele não gosta de mim. Pô, só porque ele não deu bom dia, ele vai deixar de gostar do amigo dele? Aquilo por causa daquilo. É uma distorção, né, gente? É como se você estivesse andando no campus aqui e tivesse quatro pessoas rindo e você fala, caraca, estão rindo de mim. E nós usamos na comunicação essas coisas direto. E a generalização é aquilo que ele acabou de falar assim, pô, isso tudo é muito ruim. Será que é tudo muito ruim? Tem um negocinhozinho que pode ser bom ali? Né? Ou então fala assim, todo cliente é chato. Né? Não tem um que pelo menos te agrada, não? Umzinho, né? O que é isso, gente? Olha só. A generalização mata, hein? Isso é discutido dentro de um curso prolongado, desenvolvido para trabalhar gestão de comunicação estratégica neurocientificamente. Ok? Isso tem muita ferramenta para desenvolver. É lógico que aqui nós temos um tempo restrito, então a gente já está pulando para outra coisa. Mas aquilo ali chama-se metamodelo. São modelos fora da posição convencional. Tá? É muito interessante, é muito estratégico. Permite você trabalhar com qualquer nível de comunicação e de público. Desde que você esteja participando como parte da mensagem. Vamos lá? Vamos lá. Nós vamos apressar um pouquinho por causa do tempo, gente. E quando você trabalha metamodelo, nós vamos trabalhar crença, valores e memórias. Que são suas experiências. São os arquivos que você guarda, que são as âncoras, que vocês vão estar ancorando toda hora. Tá? Gente, assim que se faz os traumas. Assim que o trauma acontece, você tem trauma de cachorro. Toda vez que você tem um cachorro, você puxa aquele arquivo, aquele cachorro que te mordeu. São as memórias. Então, eu e Felipe, a gente desenvolve um trabalho desenvolvendo como lidar com isso e como trabalhar com isso de maneira consciente. Isso é coach com ferramenta de PNL. Ok? Vamos lá, por favor, Breder. Isso tudo, gente, os filtros, a porta da percepção, usando os filtros dos sentidos, das experiências e do metamodelo de linguagem, que é a omissão, distorção, generalização, te leva para uma representação interna. É o seu mapa, construiu o mapa. Aí você construiu a tua ideia do que você percebeu depois que passou para aquele monte de filtro. Entenderam isso? Estão percebendo esse processo? Isso é legal vocês verem, porque é a partir daí que ocorrem muitos enganos na vida. Né? Vamos lá. De representação interna projeta a você um estado. Né? O que é isso? Depois que vocês trabalham um monte de filtros, aí o Felipe falou da representação interna, aí o corpo começa a falar. Você aumenta essa circulação, você enrijece sua musculatura. Antes da pessoa chegar perto de você, você já está assim para ela, ó. Tá? É tão imediato, né, que você identificou, percebeu a situação. Se aquilo te levou a um momento de raiva, de estresse, você já vai agir dessa maneira. Então, o pensamento, ele vai na sua fisionomia. Ela atua no seu corpo. Por isso, na sua fisiologia e fisionomia. Por isso que o corpo fala, né? Porque os nossos pensamentos reagem. Reagem na hora e os grandes experts em observar as mudanças, percebe até o piscar do olho da pessoa, né? Diz que os grandes jogadores de pôquer sabem disso, eles percebem isso, estudam muito as mudanças. Quando o cara pega uma carta boa, ele já percebe que deu um brilhozinho no olho. Ó, é uma coisa de doido isso. O Felipe tá falando de pôquer, a gente vai falar de tênis, a gente vai falar de basquete, de futebol americano, de futebol de contato, de atletismo, de corrida, de automobilismo. Os grandes atletas usam isso aqui direto. Os caras que fazem muito sucesso, eles utilizam essa ferramenta mental. A gente devia ter vindo com uma bula do nosso cérebro, só que a gente não vem. Então tem que descobrir. Então vamos lá. Vamos nessa? Gerou, então, um estado na fisiologia, você vai ter um comportamento. Esse comportamento, pode ir. Esse comportamento, são 8 horas. Ele é de diversas maneiras, né? O importante é que o significado da sua percepção gera uma representação interna que desencadeia o seu comportamento. Olha só, cada uma dessas situações percorreu o mesmo mecanismo, só que colheu dados da maneira mais diferenciada possível. Por isso, os mapas são aqui. Esses são os mapas, ó. Cada um tem uma crença, um valor, uma memória diferente. Cada um omite, distorce, generaliza diferentemente. E percebe a visão, a audição, o olfato de uma maneira diferente. Um sente mais calor, outro menos. Outro sente o odor mais forte, mais fraco. E aí vai. Então, somos diferentes. E essa diferença é pelo significado, pela representação. Nós temos que ter um cuidado danado. A realidade que a gente pensa que é real não é a realidade. Ela é a representação dos nossos filtros. Vocês estão percebendo isso? Olha lá, isso é um exemplo prático. Alguém lê isso aqui? Olha já lá. Leu? Então, Maurício de Souza também é muito cultura. Olha só, são mapas diferentes. É, olha o medo de cada um, né? Ok? É justamente aquilo ali, só que um processo de um jeito e outro processo do outro. Vamos lá. Gente, quando fala a palavra medo, tem tanta coisa que acontece na vida da gente, fica com medão depois que passa, né? Parece que não foi nada, né? Foi tão mole. É o quê? É a representação interna que a gente faz. A gente cria uma tempestade num copo d'água, de verdade. Na verdade, olha só, 90% daquilo que você tem medo não existe. Exatamente. 10% do que você tem medo, na verdade, 1% é aquilo que te provoca medo. Vamos lá ver rapidinho essa dinâmica que acho que você já conhece. Vai lá, por favor, Bebe. Quem está vendo? Quem está vendo um cavalinho pulando a cerca aí? Tem cavalinho, não. Tem cavalinho, não. Quem está vendo a velhinha aí? Quem está vendo? Alguém viu os dois? Passa o outro. Vamos desmembrar. Vamos lá. Agora aí tá a mulher. Abrimos agora o desenho. Isso aí. Beleza. Agora vamos ver o que você não viu. Vamos lá, lá. Aí tá. Beleza. Vamos lá, lá. Né? Essa é a figura. Essa é a figura. O cérebro permite você perceber uma ou outra ou as duas. Olha só. Não há certo e errado nisso, tá, gente? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Que no primeiro, olha só, você pode acessar aquele os filtros a hora que você quer. Toda vez que você muda o significado, você vê. Isso é instantâneo. Você viu a velocidade que você faz isso? Pode mandar, né? É a gargantilha. Bom, vamos lá, vamos mudar, a gente faz a quebra de estado com uma figura completamente diferente para que vocês comecem a perceber. Mas é interessante, né? Vamos lá, por favor, dá mais uma clicada. Cada um tem um significado que vai acontecer ali, não tem? Fonte dos sentimentos e emoções. Né? A fonte disso tudo vem da sua fisiologia, da sua linguagem, do seu pensamento, da sua crença. Pensamento e crença trabalham juntos. O tripé da neurociência é o pensamento, a fisiologia, a fisionomia e a linguagem. A linguagem afeta muito a gente, né? E a linguagem é o nosso vamos dizer, veículo, né, Ari? De maior importância para a comunicação, até então auditiva, né? Eu imagino que daqui a alguns anos o gestual vai falar que a gente vai até desaprender, né, a falar. Por isso que às vezes o silêncio fala muito. Exatamente. Né? E outra coisa que é interessante, Felipe falou uma coisa que é justamente o que ocorre. Esse tripé, ele está sempre acessado no seu dia a dia. Tá? Então, toda hora você recorre a ele. De acordo com aquilo que você lida, qual o significado que aquilo tem para você, aquilo vai te provocar comportamentos externos que vão traduzir essa linguagem. Vamos lá. Rio de Janeiro. Dia lindo, Corcovado. Vamos ver o que significado tem isso aí. Gente, mude. Altere um ou mais desses elementos. Quais elementos que nós falamos? Fisiologia, pensamento e linguagem. Você mudando um desses três para melhor, você sai do papel de vítima para se tornar mais proativo. Por isso, quando a gente fala assim, vamos reconhecer, isso já é uma nova linguagem que vai traduzir no seu sempre contínuo o quê? Sucesso. Então, na verdade, as pessoas nasceram para fazer sucesso. Ninguém nasceu para ser medíocre. Na verdade, o significado que a gente dá àquilo que acontece com a gente é que nos torna muito frágeis ou nos fortalece. É a sua isso representação, né, Ari? É a representação dela, como eu represento aquele impacto. Beleza. Vamos lá. Bom, rapidinho, voltando só para dar mais uma fixada. Os influenciadores dos estados internos. Então, quando a gente vai gerar um comportamento, aí nós vimos antes que um processo grande passa por dentro da gente, que é a linguagem, com os pensamentos com as crenças, que mudam a fisiologia e a linguagem saindo depois com a mudança desses dois. Geram um estado emocional que gera um comportamento. Vamos lá. Olha que legal, gente. Aqui nós vamos aprender uma coisa. Pode mudar, velho. Vamos lá, Alan. Palavras geram... O quê, gente? Vamos falar um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo, não. Beleza. Vamos ver se é verdadeiro? Vamos. Vamos. Vamos. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos agora. Fechem os olhos. Fechem bem os olhos. Tá? Mas não dorme não, hein? Agora vocês vão... A gente vai dormindo, eu toco com o microfone na cabeça. Seguir o nosso comando imediato, ok? Sigam esse comando, hein? Não pense na cor azul. Abra o olho. Qual a primeira cor que vocês pensaram? Vocês sabem por que vocês fazem isso? A gente pediu para não pensar, poxa. Como é que vocês pensaram nela? Isso? Quem falou por causa do não? Hein? Por causa do não? Foi por causa do não? Fala aí. Mas o não diz não, é você tá entendendo como que é. Como é que seu cérebro leu não? O cérebro leu não, vê não pelo sim, sim pelo não, como é que é? Vamos, gente, vamos pensar que isso é lá. Isso é muito legal, pessoal. Aí o cara vai lá, bota um anúncio assim no metrô. Não utilize essa saída em caso de emergência. Primeiro lugar que o cara vai. Né? Justamente, por isso que a gente deu o comando ruim. O comando bom é, pense na cor amarela. Pra que eu vou reforçar o não? Exato. Se o não faz isso no seu cérebro, quer ver? Vamos lá. E a palavra, isso é uma prova que a palavra condiciona pode imagem. Não condicionou a imagem? Pode passar. Olha lá. É a palavra não. Vai lá. Mais uma. Não para ser compreendida, traz à mente o que está junto com ela, com a palavra não. Perceberam sempre isso? Sempre. Olha como é que essa linguagem do não, não funciona. Ela é de propósito, né? Quer dizer, eu tenho que falar uma coisa legal, né? Assim, a linguagem do sim funciona. Como às vezes uma campanha publicitária, né, pode condicionar as pessoas a não comprar aquela ideia? Tem que bater palmas. Palmas para ela, claro. Como é que é o seu nome? Câmbio, como é o seu nome? Luísa. Luísa, fala não. Luísa. Palmas para ela agora, reconhecendo, né? Beleza. Bom. Viu, pessoal, gente, como tem umas armadilhas aí na linguagem? Cuidado com como o seu cérebro processa aquilo que sai de você. Ou vamos que lá falam para você. Tá? A gente vai falar dois ou três desse aqui, porque a gente não tem tempo, não hábil tem tempo pra chegar onde precisa, a gente tem que acelerar. Vai, acelera, mas existem esses fatores aqui que são muito interessantes. Ó. Crie imagens mentais positivas. Vamos sempre lá. Traz a tua vida no positivo, tá? Vamos lá. Não cometa muitos erros ou você não passará no teste. Como é que tá isso aí? Tá direitinho? Como é que tem que ser isso aí? Acerte o máximo que você puder e você receberá uma nota excelente no teste. Não dá uma diferença grande de significado pra gente? Né? Claro que não. Então a gente, quando usa a palavra reforça, não, né? A gente acaba pondo. A gente pode estragar o significado completamente da mensagem. Pula pra gente. Vamos lá. Pra gente acelerar. Pula, vamos lá pra escuta, tio. Pode passar. Aí tem um monte de frases do não. Aí pode passar. Olha só, pessoal, a gente vai trabalhar dentro do tempo hábil que a gente vai ter, ok? Então vocês já perceberam que o cérebro processa coisas de maneira diferente daquilo que a gente julga ser. Pode passar, Alan. Pode passar. Vai, Alan. Olha só, isso aqui são outros níveis de palavras e posições de palavras que acometem o seu discurso de maneira negativa. Tá? Então... É lógico que a gente precisa de um tempo hábil para desenvolver isso. Mas simplesmente esqueçam a palavra tentar, pelo amor de Deus. É. Esqueçam. Tentar é o início do seu fracasso. Quem tenta não faz. Tá? Concordam ou discordam? E outra coisa, a gente não falou que não existe erro, existem passos. Então não tento. Eu dei um passo, não ficou legal, faço de outra maneira e continuo fazendo, até atingir a maestria. Você acha que o cara que atingiu 25 mil horas de voo, se ele tentasse, o primeiro obstáculo aí, ó, benção, não faço mais. Maestria não existe tentativa. É aprendizado, é passo a passo. Pode ir. Você quer uma mensagenzinha? Vocês estão lendo rapidamente? Olha só, o seu cérebro faz isso o tempo inteiro, tá? Ele está sempre planejando. Pode ir. Comunicação estratégica é o quê? É um desenvolvimento planejado. Gente, isso aí aqui... uma outra estratégia. Vamos lá, Filipão. Tem uma ferramenta muito interessante, nós só vamos falar o nome dela. Vocês precisam dar uma estudada nela, dar uma olhada. Por favor, Beto. Alguém já ouviu falar de rapport? Já? Já ouviram falar? Já. Rapport é um tipo de empatia, um tipo de espelhamento. É você se aproximar de uma pessoa e estar, se posicionar como igual para ela, né? Que entende ela, que faz parte da vida dela. Isso aí nós vamos falar mais agora na parte escutativa, que faz parte do rapport também. Rapport, mas é uma grande ferramenta. Rapport é estratégico para quem vai se comunicar. Rapport é uma maestria de dança, por isso que a gente botou ali muita gente fazendo seus passos. É igual você acompanhar a dança, né? Na verdade, o casal dançando, ele está em rapport. Na verdade, é justamente isso. Eu acompanho até conduzir. Ok? Vamos lá. Pode ir. Só tem um jeito de fazer. Pode ir. Vamos lá. Escutativa, gente. Vamos lá. Alô, pode pular, que a gente já vai lá para frente. Pode passar. Nós vamos falar rapidamente dos tipos de escutas que existem. Isso aqui são os filtros, nós já falamos para vocês o que, que acontece com os filtros. E agora a gente vai usar um filtro sensorial, que é o auditivo, que na comunicação é muito interessante se perceber isso. Vamos lá. Bom, estados agora... de escutas. Né? Esse é de primeira mão, tá, gente? Ah, nós classificamos em 4 estados de escuta. Felipe vai falar um, eu falo outro, falo um, falo outro. Começa, Filipão. Vamos lá. Estado, primeiro estado. Pode passar, por favor. Escuta anatômica. Primeira pergunta, todo mundo tem ouvido aqui dentro? Todo mundo bem? Todo mundo ouvindo direitinho? A escuta anatômica é exatamente isso, é somente ouvir. É o processo do controle remoto. É o processo do robozão. A gente começa a ouvir e não processa nada. Essa escuta, quantas vezes você está conversando, principalmente, ó, quem assiste bate-papo, aula, tudo de braço cruzado, está caindo exatamente na escuta anatômica. Porque a mente, nossa mente trabalha processando o conhecimento conforme vem as informações. Quando você vai dormir, sua própria mente, ela faz um filtro e guarda umas coisas e espelha outras. Se a gente guardasse tudo que nós percebemos durante o dia, nossa cabeça ia explodir. Então, quando você começa a posição relaxada, braços cruzados, ó, quando eu cruzo o braço, eu mudo até meu centro de gravidade. Eu estou me preparando para processar. Eu me desligo do aqui agora e meu ouvido fica só com a função anatômica. Fica lá o martelo batendo a bigorna o tempo inteiro, só que não me diz nada. Ok, gente? Vamos lá, o próximo. O Felipe acabou de escrever para você, é anatômica mesmo. É porque você usa as células, as conexões nervosas e só tem estímulo nervoso. Então, você não está processando, você não está ouvindo, tá? Escuta direcionada. O que, que essa escuta faz? Essa escuta é direcionada porque quando a pessoa começa a falar com você, você começa a entrar na história dela. Nessa fase, você está entrando na história dela e está gerando o quê? Palpite. Quando você começa a dar palpite sobre a vida ou algo narrado por outra pessoa. Conselhos. Conselho. E pô, então faz isso, então faz aquilo. Tá? Você está começando a desenvolver e trabalhando o quê? Escuta direcionada. Isso é uma escuta perigosa. Principalmente quando a pessoa tem condição de sair dessa situação, mas ela usa você como bengala. Cuidado com quem dá muito conselho. Tá? As pessoas têm recursos internos muito maiores do que a gente pode perceber. Então, essa é uma escuta perigosa. Essa escuta você começa a filtrar só o que te interessa para dar palpite. Você não ouve mais nada. Não, isso aqui a gente pode fazer assim. Você resolve o problema da vida dela inteira, mas o seu nunca é resolvido. Vamos lá. E o que ele falou que é uma coisa engraçada é que quando você começa a trabalhar o palpite com a pessoa, você tende a bestializar ela, né? Você vai dar o peixe e não ensinar a pescar. E outra coisa, essa escuta direcionada é muito voltada também, é uma coisinha que a gente faz direto, que é a fofoca, né? Mas vamos lá, escuta alerta, que é essa aqui é pior ainda. A escuta alerta é você quando está alerta para fofocar mesmo. Que é a escuta que permite você localizar os pontos fracos das pessoas, localizar tudo para que haja um julgamento, haja uma maneira de fazer qualquer uma coisa ruim, né, com julgamento, né? É o alerta, estou alerta para ver o julgamento. O que, que eu vou julgar? Ah, não, você fez isso, mas você não poderia, porque isso está errado. Aí você começa a julgar a atitude. Veja bem, julgamento é uma coisa muito difícil, porque você não está dentro do sapato da pessoa, né? Como a gente está falando, cada um está com significado. E a ideia não é julgar ou criar uma solução para a pessoa, não. É você ajudar a pessoa a sair do seu problema com a própria solução criada dela. É sair de criatura para criador. Aí vem esse processo também. Beleza? Senão seria fácil, né? A pergunta é excelente. Senão meu pai toda hora teria me dado toda a ferramenta para eu ser milionário no mundo e acertar em tudo, né? Sem falar que julgamento cercia. Julgamento acaba com a pessoa, você, né? Você começa a cercear. Então você começa a fazer da pessoa aquilo que você quer que ela seja. Exatamente, que o julgamento você está vendo com somente, única e exclusivamente com seus olhos. Com o seu mapa. Vamos lá? Né? Vamos para a próxima. E a fase final de escuta ativa é a escuta generosa. Então a gente precisa evoluir para ter a escuta estratégica. Escuta generosa é quando mesmo eu, como sendo especialista, tá? Você perguntou, não perguntou? Aí quando a gente não tem escuta generosa, o que a gente faz? Bom, eu não vou ouvir ele, não. Eu não vou nem perguntar, pô, mas eu já sei o que ele vai perguntar. Já julguei. Então, no final você fala, então, ó, meu irmão, olha só. Quando ele começar a falar, ele é interrompido. Porque eu já sei o que ele vai perguntar. Na verdade, eu não sei nada. Mas quando eu saio para a escuta generosa, eu entro no não saber. Eu não sei de nada. Até que me contem. Por isso eu estou no meu estado de maior consciência. Nesse estágio, o meu índice, nível de percepção é gigantesco. Porque eu tenho a generosidade de não julgar, não dar palpite e ouvir aquilo que está sendo e o que não está sendo dito. Ouvir por trás das linhas, por trás das paredes, sem início, começo, meio e fim de pré-concepção, pré-definição. Então, nessa hora, eu só ouço generosamente. Eu não entro na história, tá? Eu não julgo. Não, você tinha que ter tomado esses caras, tu é muito frouxo. Já ouviram isso? Você tinha que ter batido no cara. Já ouviram isso? Nessa fase, é escuta alerta. A generosa, não. Vamos entender qual é a necessidade dele primeiro. Ok? Então, quando a gente começa a trabalhar estrategicamente em comunicação, a gente usa essa porção de ferramentas. Ouvir também é importante, né, Ali? Para desenvolver o contexto. Tá? Oi? Acabou. Eu não ouvi. O quê? Olha só. Tá, massa mais uma ali, que ele fala da mensagenzinha final. Comunique-se e sucesso na vida. Né? Lembra, nós temos que lembrar que quem não comunica se estrumbica, né? Do nosso velho Chacrinha. E é a grande verdade, né? Não tem esse canal. Olha, eu queria te agradecer por mais um pedaço da nossa história. É, beleza, obrigado, Ali. Eu também agradeço. A gente queria muito agradecer a vocês. Tá? Olha só. Em coach tem uma coisa que a gente trabalha, chama-se roda da abundância. A gente tem que aprender a merecer. Então eu agradeço os aplausos, de coração. Agradeço também de vocês todo aplauso, toda atenção, toda escuta generosa que vocês fizeram com a gente. A gente queria agradecer a vocês o nível de concentração, de participação, de foco, a educação que teve aqui dentro hoje, no sentido de atenção. De carinho, né? Respeito, carinho, tudo isso. Respeitando, carinho, o corpo de vocês falando, as indagações, isso pra gente é fantástico. A gente se nutre disso. E a gente adora lidar com pessoas, né, Filipão? A gente queria gastar 5 minutinhos, porque desde o começo a gente falou que a comunicação estratégica nos obriga a ser responsável pelo que está falando, né? Então a gente queria agora avaliar esse processo, saber mais ou menos rapidamente aí de cada um o que vocês acharam desse processo de hoje aqui, desse aprendizado. O microfone está à disposição. Por exemplo, no caso, ultimamente meu trabalho ele tem sido um pouco mais sério do que eu pensava. Porque vou fazer jornalismo, vou fazer TV, aparecer, lá, lá, lá. Não, eu estou trabalhando com assessoria de imprensa. E a gente tem muito essa coisa de palestra, de reunir de manhã, de sentar e ver como é que está o outro e tal. Eu não entendo a parte teórica da coisa, mas é muito bom sempre estar revendo esse tipo de coisa e lembrando, caramba, eu aprendi aquilo para prestar mais atenção, para focar nisso, para mudar o meu comportamento, para confiar mais em mim. Eu achei que todo esse processo que teve é neurolinguística. Eu assisti essa palestra de neurolinguística lá na Associação Comercial. E eu achei que me deu um up danado, assim, porque, principalmente jovem, você fica todo inseguro, todo cheio de coisa. Na hora que você começa a confiar mais, a tratar as pessoas de outro jeito, você tem um retorno. Enfim, é isso. E obrigada. Foi muito bom ter vocês aqui. Sempre tem que falar, né, gente? Se eu não falar, É que eu sou pelas novidades, pelas mudanças. Então, eu apelo a todos os meus alunos aqui presentes para ficarem abertos a todas as novidades que eles falaram, somando com todos os nossos conhecimentos. Eles jogaram aí várias informações de semiótica. Só que eles estão indo um passo além da semiótica. Eles estão entrando numa nova ciência, a neurolinguística, que a gente, na multidisciplinaridade, na convergência de mídias, no século XXI, né, na ausência dos suportes, a mente é tudo que está sendo trabalhado. Eu tenho certeza, já disse para muitos de vocês, que o computador vai desaparecer, ele vai existir na nossa mente, daqui a alguns séculos, não sei. Então, esse é um passo. Então, eu acho que vocês gostaram, eu também percebi as reações, né? E vamos trabalhar a neurolinguística nas nossas aulas? E eu gostei muito de algumas coisas que eu ouvi aí, tipo, quando não está dando certo, muda a sua maneira de fazer. Para professor, isso é uma coisa muito boa. Muito obrigada a vocês dois, tá? Só em cima da fala, Cristina? Só em cima da fala da Cristina? Sabe qual é a tecnologia mais cara no mundo? Qual é? Conhecimento. E, na verdade, o nosso computador, o melhor do mundo, ele é infinitamente pior do que a sua capacidade cerebral. Ele é uma cópia pobre do mecanismo cerebral. Tá? É isso mesmo. Parabéns. Posso? Eu. Por favor. Aonde? Levanta. Eu? Eu tô lá em cima, tipo... Eu também. Vai lá. Não, só queria... falar do que eu consegui transportar isso, assim, o que a gente ouviu aqui pra realidade em que eu trabalho e tal, e que eu acho que é importante a gente pensar nisso, é que eu tenho visto tanta gente que trabalha com comunicação, mas que não presta atenção nesse retorno, não é? Que joga mensagem, que fala de uma maneira e as pessoas têm uma reação esquisita, uma reação diferente do que estava imaginando, e pensa, nossa, mas que povo burro, como assim? Eles não entenderam. E não percebe que, na verdade, é você que está fazendo errado, não é? Não são as pessoas que estão entendendo errado, é você que não está passando a mensagem de uma maneira adequada, né? Então, isso que ficou para mim, que eu vou levar. Mais alguém tem pergunta, gente? Não? Ela queria. Faz aí. Oi. Então, eu queria dizer que também gostei muito da palestra. Eu achei muito legal. É claro que tudo que vocês falaram são coisas que a gente vai lembrar sempre e como coisas muito positivas para nós. E eu gostei muito da questão que vocês falaram sobre ser proativo. Porque muitas vezes as pessoas, elas agem, falam, transmitem mensagens, mas não percebem como elas estão passando isso, né? E a questão de ser positivo, de falar sempre sim, né? Eu não vou mais pensar assim, ou então eu vou pensar de uma forma diferente. Melhor. E ser, muitas vezes as pessoas são reativas, né? Elas sempre reagem. Essa coisa de ser proativo, achei muito legal a palestra de vocês. Muito obrigada. Eu só queria comentar que eu li um livro uma vez, que se chama The Secret, e, na verdade, eu não puxei muito o lado espiritual, porque eu não sou uma pessoa muito espiritualizada. Mas eu puxei o lado do ensinamento. Eu acho que tinha... Qual é a risada, gente? Tinha um lado ali que ensinava mesmo a gente a sentir. E assim que vocês começaram a falar sobre a questão da positividade, de sempre se referir positivamente ao que você quer, e aí você não pode pegar esse caminho. Não, o ideal é que pegue o outro, sabe? É melhor mudar a forma de ver, porque assim você começa, acho que subconscientemente, a trabalhar positivamente para aquilo. É isso. Boa colocação, valeu. Olha só, eu queria primeiramente agradecer o Ari, agradecer o Felipe pela participação aqui. A gente está tentando essa parceria já há algum tempo. E essa parceria... construindo a parceria, enfim. Obrigado. Eu posso falar isso porque... É verdade. A gente se conhece há bastante tempo, né? Quer dizer, ele me conhece há mais tempo, digamos isso. E eu vou dizer o seguinte, essa parceria que a gente vem alinhavando há algum tempo, hoje é o primeiro passo. O Felipe e o Ari propuseram para a gente aceitou, obviamente. Então, a partir de agora, a gente vai conseguir propor, através da RIDEX, alguns cursos na Estácio de Sá. Então, a gente vai propor cursos de extensão para comunicação social, para administração de empresas. A gente já conversou com a Marta, enfim, a gente está alinhavando uma parceria que eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos aí. Então, aguardem alguns comunicados, alguns cartazes, algumas propostas que nós faremos com a RIDEX para que a gente trabalhe isso dentro da universidade. Vamos aproveitar todo o expertise deles aí para a gente poder fazer legal aqui dentro, tá? Olha só, gente, muito obrigado. Ótima noite, tá? Valeu. Gente, obrigado então, tá? Tenha uma ótima fim de semana aí, aproveitem as palestras, tudo é bom. Minha mãe falava uma coisa que eu guardo comigo até hoje: o saber, o conhecer não ocupa espaço na cabeça. Então aprendam, leiam bastante. Tchau, tchau. Semanas Comunicação, apoio Empresa Júnior, Papelaria Líder, Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo, Good Vídeo, Livraria Sideral, Alex Sinder, Agatur e Free Soldas. Segue com o nosso diretor-geral vai estar aqui presente prestigiando o encerramento da nossa semana. Então é legal a gente ter um quórum bacana. E a gente encerra a semana com um show feito por alunos. Então a gente vai ter um acústico onde o público vai poder participar, vai poder cantar. A gente quer fazer uma coisa bastante descontraída aqui para poder encerrar a nossa semana. Então eu queria muito contar com a presença de todo mundo amanhã. Tá? Vamos fortalecer, vamos chamar o amigo, vamos encher esse auditório aqui e mostrar para o nosso diretor que a gente sabe fazer semana e sabe encerrar uma semana em grande estilo. Tá bom? Conto com vocês amanhã. Vou deixar aqui a Priscila falando um pouquinho. Boa noite, galera. Amanhã vem aqui o pessoal da Design Tech. Eu trabalho na Design Tech há 2 anos. Eu vou estar aqui com meus 2 chefes, o Felipe e o Éder. E a gente vai falar um pouquinho sobre o cotidiano de uma agência digital, né? Foi interessante que ontem a gente teve uma palestra sobre publicidade off, até de uma pessoa assim, bem desacreditada da publicidade online. Então, a gente vem falar desse outro lado, assim, da parte digital da coisa, do que esse mundo digital está oferecendo hoje. Uma oportunidade muito interessante de você poder trabalhar com clientes de nível pequeno, médio, grande. Você pode trabalhar com pessoas do Brasil inteiro e sem sair de Friburgo. Isso é muito legal, a gente vai falar um pouquinho disso, de como é que a gente prospecta o nosso cliente, como é que a gente atende os nossos clientes. Eu pretendo falar um pouquinho sobre mídias sociais, que é o que é a minha função dentro da agência. E eu convido assim, não só o pessoal de publicidade, mas o de jornalismo também, porque eu estou me formando em jornalismo, eu não sou publicitária. Então, espero contar com a presença de vocês amanhã. Se quiserem tomar uma cervejinha depois, estamos juntos, tá? Semana de Comunicação, apoio. Empresa Júnior, Papelaria Líder, Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo, Gold Video, Livraria Sideral, Alex Sinder, H-Tour, Frisoldas.